ela quer fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Vai no colo de sela, não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dona. E na pegada, João Gomes, Riquinho Lulinha e Tarcísio do Acordeão. Faz a volta, passa a sacada, sai do meio que nós tá passando. Bota na pegada dos vaqueiros. Isso é pegada de vaqueiro. Riquinho Lulinha, João Gomes, Tarcísio do Acordeão. Vem descendo, vem trabalhando. Segura, vaqueiro. Vamos lá, menino. De ano. E a confraternização dos maiores artistas acontece aqui. Oi, gente, aqui é Marília Tavares e eu quero desejar a todos os ouvintes um feliz Natal e um ano novo cheio de alegria, luz e muita paz. Oi, gente, eu sou o Marcos. Eu sou o Belucci. Feliz ano novo. Que quem fala é Leonardo. Quero desejar um feliz Natal a todos vocês. Ô, galera, aqui é o Wesley Safadão. Eu estou aqui com muita alegria para desejar um feliz Natal e um ano novo maravilhoso para todos vocês que estão ligadinhos aqui. Alô, todos os ouvintes, aqui é Guilherme Benuto e a gente tá passando aqui pra desejar um feliz Natal. Fim de ano na melhor companhia. FM o Dia. FM o Dia. Sinta. Sinta a magia do Natal. Sábado no churrasco, a linguiça começou a adorar. Já tá quase saindo a picanha. Comi um pedaço e comecei a cantar. Nossa, hein? Linguiça, hambúrguer, é perdigão na brasa. Vai, manda brasa, vem, vai, manda brasa. Manda brasa, é perdigão na brasa. Distribuidor Sul do Piauí, Jorge Batista. A Ecoclínica está de portas abertas. Estamos localizados na Rua Coelho de Resende, 248, Centro, Teresina. Prontos para oferecer atendimento especializado em diversas áreas da saúde. Conte com a Ecoclínica para cuidar de você e de quem você ama, com compromisso e qualidade. Agende seu atendimento pelo telefone 86-3227-2427. Ecoclínica. Bem cuidar todas as horas. Na Hora H, quem é que não dá conta do recado, hein? Se o cansaço tá atrapalhando e a confiança deu uma balançada, fica tranquilo. HIM Plus GF8. Você melhora o desempenho, aumenta a resistência, eleva a autoestima e reacende o fogo da vida a dois. Nada de vergonha, nada de insegurança. É força, é vitalidade, é você no comando. HIM Plus GF8 é liberado pela Anvisa. Pedidos 86 994 35 53 80. Tardes com muito, mas muito mesmo, Alto Astral. Só podia ser aqui. Você sabe, né? Na FM O Dia. Boa tarde. Que bom te ter aqui, na sintonia do amor, e poder fazer o seu dia bem. Sua vida, levando sempre alegria e emoção, e tudo que faz bem ao coração. FM O Dia. E nesse ano novo que vem, juntos iremos mais além, só pra te ver bem. É você, a nossa razão de existir. É você, o motivo da nossa alegria. É você, a nossa melhor. É melhor assim. Às vezes deixar ir embora é um começo e não fim. vai virar a esquina e vai achar alguém. Eu vou dobrar a rua e também vou achar. Por mais que você more ainda na minha mente, eu tô criando forças pra te despejar. Talvez você